É o 3399, chame Recife, 12519. 1251, chame 3399. 775, estamos com 107 a bordo, 440 perna, Calhão. Xanem 075, autorizado o táxi via Pátio Índia até o ponto de carga da pista no 0. Reporte quando pronto para a decolagem, QNH 10012. Xanem 075, autorizado, alinhar e decolar no 0, vento 290 graus, 04 nós. Evangelho Xanem 6251, com a Eco, solicita 360 com Guarulhos. Xanem 251, prepare saída Sanvo 1, aguarde copy. Agora eu aguardo, graças. Isso, na 675, decolado aos 17, chame controle em 119, décima 8. 198, bom dia. Xané 6251, pronto, copy. Campeão, bom dia, Xané 62, 6075, na 6, escuta quando possível, salvo. Xané 6075, contato radar na decolagem, salvo um autorizado. Autorizado na altura de Leda, subindo para o nível de voo 380. Ativo direto Leda, ascendendo para 380, 6075. Zero, decolada 10, desceu é salvo, Leda Mótiva, Upper Zulu 10, Taubaté, Ascena 501, sem controle de saída 198, Oceaner 6251. Correto, Oceaner 6251, na porta pronto para o pushback, portão 612. Tá, obrigado. Vou receber 6251, portão 612, repito bem acionamento. Autorizado, Oceaner 6251, reposte táxi. Porta táxi, Oceaner 6251. Xanamé 075, chama Center Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 125, decimal 35. Chamando 25, 1, 1, 2, 5, 3, 5. Alternada 128, decimal 35. Nativo, alterna 128, 3. Obrigado, bom dia. Xanamé 251, está com 163 a bordo, 5 horas e 20, alternando Galeão. Xanamé 251, táxi via Pati Índia até o ponto de saída da pista 10, reporte quando pronto para a decolagem, ajuste de altímetro 1012. Autorizado táxi via Pati, 0 pode esperar a reporta pronta, pista 0012, no Xanamé 251. Zona 0, pronto, Xanamé 251. Xanamé 251, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 280 graus com 3 nós. Autorizado alinhar e decolar 1 no 0, Xanamé 251. 751, decolado aos 29. Chamei controle em 119, décima 8. 1198, bom dia, 76251. Salvador, bom dia, 76251. Oxinã 6251, contato radar na decolagem, suba as vias da São Zona para o nível 360. Via São Zona para 360, autoriza para o Brasileiro, Oxinã 6251. Oxinã 6251, autorizado para o Brasileiro. Direto Leida, Oxinã 6251, graças. Oscar 90 Zulu. Oscar 90 Zulu, bom dia, prossiga. No 43, senhor, solicito autorização de reboque até o quadro principal. O box é de número 10. Oscar 90 Zulu, autorizado até o box 10, reporte até mim. Reportarei, Oscar 90 Zulu. Você não é do 50 que eu tenho de giz? Será minha 2 por quantas milhas? Mais 10 milhas que condições de Barmótica, você não é minha 2 por livre de giz, aguarde coordenação para a Barmótica. Aguardando, será minha 2 por. A 251, após desvio autorizado da Natura de Mótiva, representa o chame centro Recife na frequência 125.1, na perna 128.35. Após desvio do Mótiva, chama o centro 1251, está confirma a secundária? 128.35. 12835, a senhora é 6251. Jéssica. Oscar, não vem Zulu, tenha um bom dia. Baixada na 225, chama na frequência 199.8. Chalé 225, a sua identificação. Chalé 225.